Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Eu estava deitado em teus braços, ei, morena, sereno não me molhou. Eu estava deitado em teus braços, ei, morena, sereno não me molhou. Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Eu estava deitado em teus braços, morena, sereno não me molhou. Eu estava deitado em teus braços, morena, sereno não me molhou. Morena, quem foi que te disse que esta noite chuviscou? Morena, quem foi que te disse que esta noite chuviscou? Eu estava deitado em teu braço, ei, morena, e você não me acordou. Eu estava deitado em teu braço, ei, morena, e você não me acordou. Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Morena, quem foi que te disse que esta noite serenou? Eu estava deitado em seu braço, e morena, sereno não me molhou. Eu estava deitado em seu braço, e morena, sereno não me molhou. Eu cheguei nesse terreiro com meu batalhão formado. Eu cheguei nesse terreiro com o meu batalhão formado. Aqui é boi ouro fino e morena, jogando pra todo lado. Esse é boi ouro fino e morena, jogando pra todo lado. Morena, quem foi que te disse que essa noite serenou? Morena, quem foi que te disse que essa noite serenou? Eu estava deitado em seu braço, e morena, sereno não me molhou. Eu estava deitado em seu braço, e morena,